Eu gosto é de te ver bonita com aquele vestido que eu acho que era branco e que no fim do ano você tingiu de azul. Você tingiu de azul. Eu gosto é de olhar teus olhos se espalhando na tarde em busca de miragens, de bolas coloridas que desciam do céu, que desciam do céu. Teu corpo molhado de suor, molhado de suor. Eu gosto é de morrer de sede, e é de beber teu beijo, é de tocar teu corpo molhado de suor. Molhado de suor. Ei, você lá. Molhado de suor. Eu gosto é de morrer de sede, e é de beber teu beijo, é de tocar teu corpo molhado de suor. Molhado de suor, molhado de suor, molhadinho de suor, molhado de suor, molhado de suor, molhadinho.